Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar. Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar que na escola não dava bola. E quantas vezes já me fez chorar. Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu voltas, ela quer de volta o menininho que andava a pé em Morralé. Só que hoje tem a tal da nova meiota, bico feio de discórdia, cheio de tatu neguinho. Acha que pode ser quem? Eu vou além, foi mal aí se não gosta. Sei que te incomoda o menininho que andava a pé. Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu voltas, ela quer de volta o menininho que andava a pé e morralé. Só que hoje tem a tal da nova meiota, bico fez discórdia, cheio de tatu neguinho. Acha que pode ser quem? Eu vou além, foi mal aí se não gosta. Sei que te incomoda o menininho que andava a pé e morralé. Que hoje que só porque nós tá o torro, então toma um troco. Sabe quem tá na voz? É o poeta louco, é o poeta louco. É mais um com o J.B., papai. Opa, papai, do meu som. É muita melodia, porque tem que aturar. E aí, Godó explode fã. Tá lançando só pedrada. Pode vir que eu já tô de capacete. Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu voltas, ela quer de volta o menininho que andava a pé em Morralé. Só que hoje tem a tal da nova meiota, bico feio de discórdia, cheio de tatu neguinho. Acha que pode ser quem? Eu vou além, foi mal aí se não gosta. Sei que te incomoda o menininho que andava a pé em Morralé. Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu voltas, ela quer de volta o menininho que andava a pé em Morralé. Só que hoje tem a tal da nova meiota, bico fez discórdia, cheio de tatu neguinho. Acha que pode ser quem? Eu vou além, foi mal aí se não gosta. Sei que te incomoda o menininho que andava a pé em Morralé. Tá que hoje que só porque nós tá o torro, então toma um troco. Sabe quem tá na voz? É o poeta louco, é o poeta louco. É mais um com o J.B., papai. Opa, pra cabir do meu som, é muita melodia, eu tenho que aturar. E aí, Godó, explode funk. E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk, tudo em um só canal.